gigante. Só os guerreiros de pé se esconde, que aqui não tem chance pra mané de longe. Só se garante quem é, é o bonde dos moleque que chega metendo pé. Pesadão, ligeiro né não, guerreiro no ato só na contenção. É convicção, juntou os ladrão, moleque do rap exercendo a função. Tramando cifrão, passando o cheque, gravando as track, é revolução. Se tromba com Jack, com nós, Jack Clack, perdeu vacilão. Que aqui é rap, entendeu qual é a cena de quem rouba a cena no esquema. Sem sistema pra poder destruir no som. Cerro é o lema, DTPK no emblema. Eu, Ninho, Lorena, Confector e Flamarion. Ligeiro mesmo, meu bom, que é só pra quem tem o dom. Cerro é escolha dela, não é a sua opção. Só que cê foi na ilusão, agiu com empolgação. Foi querer ser herói, onde quem domina é vilão. Só que cê foi ramelão e se perdeu nessa sina. Coca nunca fez pressão pra quem vive de tubaína. Na sina, na esquina, levou sua corrente, sua mina, quem é? É o bonde dos moleque que exclui os mané. Nós. Esse é o bonde, é minha família. É DTPK no mic, tá e faz a trilha. Nossa voz nos grava estourando no estéreo. E se ganhou a fita, sabe que eu não vim pra lero lero, eu vim roubar. Somos o verso organizado, não sua grana, não sua mina, mas seu pensamento errado. Pra mostrar que a quadrilha da caneta fortalece o litoral, tá embaçado. E Zé Povinho causa estresse derrubar. O golpe é via decibéis. Vingadores das ruas aqui cumprem seus papéis. Ao invés de só dizer que tá tudo errado, faça mais, corra atrás ou cê vai ficar parado. Vai, atravessa, atravessa na pressa, vai nessa sem essa. Não vem me dizer que não dá. Se presta, quem se interessa, quem se manifesta, quem sabe que pode mudar, que pode alcançar. E o que cê vai dizer? É o bonde, é o bonde, é o bonde, é o bonde, é o bonde. Só os guerreiros de pé se esconde, que aqui não tem chance pra mané de longe. Só se garante quem é, é o bonde dos moleque que chega metendo pé. Sagaz, venho no gás, cantando a paz. Sou mais um emissário do cenário independente. Eu quero muito mais, respeito e reais. Honrar meus ancestrais e criar meus descendentes de maneira inteligente, com a mente em expansão. Preservo as raízes, mas não me prendo em nenhum padrão. Não vou me limitar, só pra me adaptar ou pra me encaixar em alguma divisão. Sou a certeza inconstante, em constante mutação, procurando respostas pro que não tem explicação. Profissão MC, vivendo a poesia na prática, pra depois cantá-la na teoria. Através de rimas, em cima de beats, mudando a levada pra ficar nos trilhos. E eu não tô sozinho nessa, comigo tem uma pá de moleque pesadão na intenção de somar. Aqui o bonde tá fechado, eu vou junto com os meus irmãos, os moleque da zoeira e os ricas na contenção. Se você quiser trombar, faz favor, presta atenção, que a caneta é minha cara e eu tô cheio de munição. Disparando na mira, tirando na cara, acertando só quem tá errado, calando o sistema, deixando ao fental, que pelo bonde vai sendo esmagado. Se a rua é escura, nem olha pra trás, lembra quem procura sempre vai achar. Porque aqui só tem coringa, é o bonde do PA. E um salve a todas as quebradas, o certo será exaltado. De novo é nós na cena, o litoral tá embaçado. O que é meu vem por direito ou por força da minha luta. O respeito na minha quebra deriva da minha conduta. Cê me entendeu, neguinho, no perequê é assim. Deixa a estampa do meu Nike na sua cara, é facinho. Tirando os bicos do bairro, nós não muda de endereço. É pique Mastercard, tá no bonde, não tem preço. É o bonde, é o bonde, é o bonde, é o bonde, é o bonde. Só os guerreiros de pé se esconde, que aqui não tem chance pra mané de longe. Só se garante quem é, é o bonde dos moleque que chega metendo pé.